voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. Voltamos com Vozes do Campo e da Cidade, e hoje o assunto é reforma da Previdência Social e seu impacto na vida das mulheres. Bom lembrar que a gente fez esse recorte de mulheres porque a reforma tem um impacto maior para as nossas vidas. Mas é lógico, ela vai mexer com o futuro de todos os trabalhadores e de todas as trabalhadoras, inclusive com a classe média. Sem dúvida, Elka. Quem fala mais sobre os impactos do texto da reforma da Previdência e a importância dessa mobilização popular para barrar essa medida é a advogada e educadora popular Magnólia Saíde. Eu creio que tem algumas coisas que são fundamentais para a gente fazer junto. Primeiro, a gente precisa provar para a população, provar para os políticos que estão num campo, que eu poderia denominar o campo de defensores da justiça, porque essa coisa de esquerda e direita, para mim, não é mais suficiente, né? Então, provar que não existe déficit na Previdência, que o grande problema é o calote das grandes empresas, Bradesco, Ford, JBS... e tantas outras aí que acumularam até 2015, por exemplo, uma dívida de quase 375 bilhões, mais do que o dobro do suposto rombo que o governo declara de 149 bilhões que ele utiliza para justificar a reforma. Então, essa é a primeira questão. A gente precisa mostrar para a população, por diferentes meios e formas e métodos, de que não existe déficit na Previdência. Uma outra coisa que a gente pode falar, que é fundamental para que as pessoas percebam o abismo onde elas vão cair, é que o sistema da Previdência Social é responsável também por benefícios sociais fundamentais para a manutenção da vida, como o Bolsa Família, como os benefícios do FAT, como a saúde pública. Quando o governo diz que não tem recursos, que é por isso que nós estamos entrando em crise, estamos afundando, ele não diz também que está retirando bilhões do orçamento federal decorrentes dos efeitos da DRU. O que é a DRU? É aquela desvinculação das receitas da União, que foi aprovada, foi uma medida aprovada no Congresso. Ele não diz que, por exemplo, grandes empresários não pagam tributos. Por exemplo, os grandes latifúndios das grandes empresas não pagam ICMS. Ele não diz que o imposto sobre grandes fortunas é o único tributo que está na Constituição Federal desde 88, mas que não foi regulamentado até hoje. Ele diz que não estão sendo cobrados imposto dos dividendos pagos aos acionistas das sociedades anônimas. O que são os dividendos? É aquela parcela do lucro apurado que é dividido entre os acionistas. Eles não pagam imposto para isso. Por isso, né? Então, isso é o primeiro ponto, é clarear isso tudo das melhores formas possíveis. Segundo ponto, ocupar os espaços públicos para desconstruir os argumentos que foram forjados pelo governo. Isso é fundamental. E aí a gente tem que fazer aquele trabalho de formiguinha. Mas eu acho que juntando isso, essa reforma, essa contra-reforma, ela só será barrada com muita pressão nas ruas, com muitas greves, com muito constrangimento aos parlamentares e às parlamentares que estão ausentes do que acontece no real, porque eles mandam só seus assessores, mas eles não estão lá. E principalmente com uma grande articulação dos movimentos para que eles apresentem uma outra proposta. Apresentem o que é mesmo que precisa ser reformado. O que é necessário nesse país injusto reformar? E aí a última coisa para mim é a gente atuar ou agir pensando nos exemplos que estão dando certo. E aí eu dou um exemplo do povo argentino. O povo argentino barrou a reforma da Previdência do Macri porque ele botou na rua quase 300 mil pessoas. Nós precisamos seguir o exemplo dos argentinos. Eu acho que cada um de nós, temos que fazer a nossa parte. E incentivar ou fomentar que outras pessoas façam também. É questão de querer, é questão de entender, de leitura da realidade. A gente não pode ler a realidade fragmentada, porque tudo tem a ver com tudo está conectados. Aqui essa é uma palavra contemporânea. Então, se tudo está conectado, o que está sendo tramado para lá, para cima, está impactando aqui no comunitário, no rural, no local. Então, a gente precisa entender isso para mostrar que os impactos, eles são dessa contrarreforma, eles são diretos, eles são indiretos também. E quando chega no indireto, ele tem uma dimensão enorme. Então, a gente precisa compreender isso. E aí, a gente precisa estar atenta. Precisamos estar atentas. Graças a Deus, digamos assim, as mulheres são bem atentas. Porque elas têm, como elas têm um trabalho reprodutivo maior, elas têm um campo muito largo de reflexão, de refletir mais, de pensar com mais tranquilidade, com mais cuidado, quando elas estão fazendo aquelas coisinhas que a gente faz tudo ao mesmo tempo agora, seja na cozinha, seja na sala, seja no quintal. Então a gente percebe esse universo maior que nos cerca, mas a gente pode também influenciar os homens para que façam o mesmo. Fernanda, vamos combinar o seguinte? A gente vai apresentar agora os pontos mais gritantes dessa reforma. Eu falo como é hoje e você fala como deve ficar a partir da proposta do governo de Bolsonaro. Pode ser? Vamos lá. No modelo atual, quais são as regras? As agricultoras se aposentam aos 55 anos de idade e os agricultores com 60 anos. E as trabalhadoras urbanas com 60 e os homens da cidade com 65. Essa diferença leva em consideração a lida das mulheres na casa, como as tarefas domésticas, o cuidado com os filhos, a alimentação, tudo isso. Então, e como é que deve ficar, né? No novo texto, as mulheres rurais trabalham até os 60 anos para se aposentar, assim como os homens, e as urbanas até os 62 anos. E a idade mínima vai aumentar sempre que aumentar a expectativa de sobrevida. Outra medida arrebatadora é a transformação das agricultoras e agricultores da condição de segurados especiais para contribuintes. O que é que isso quer dizer? Hoje, eles não precisam contribuir mensalmente para a Previdência, mas eles vão precisar contribuir. Ou seja, nas regras vigentes, para se aposentar, é preciso apenas comprovar 15 anos de atividade rural. E como é que pode ficar, Fernanda? Nesse novo texto, precisa-se de uma comprovação de 20 anos de contribuição para os trabalhadores e trabalhadoras rurais. E pela regra de transição, a partir de janeiro do ano que vem, serão acrescentados 6 meses ao período de carência a cada ano, até atingir os 20 anos exigidos. Sobre a acumulação de pensão e aposentadoria, como é hoje? Hoje você pode ganhar os dois benefícios integralmente. Como pode ficar, você vai receber apenas um salário integral e 80% do segundo benefício. Vale salientar que a gente está falando aqui de um salário mínimo, tá? Então, como é que pode ficar? A pensão será de 50% do valor da aposentadoria que o segurado recebia, acrescidos de 10% por dependente até o máximo de 100%. A proposta mexe até com o FGTS das aposentados e aposentados que continuam trabalhando, gente. Como é hoje? Hoje em dia, é assim, um empregado aposentado, se for demitido, recebe a multa de 40% do FGTS. E o empregador continua tendo que depositar o FGTS na conta do empregado. E aí, como é que pode ficar? Quem for demitido e for aposentado, perde o direito aos 40% da multa rescisória sobre o valor do FGTS acumulado. E também ao valor depositado, ou seja, o empregador não precisa mais fazer o depósito do FGTS para quem for aposentado ou aposentada e segue na ativa. Gente, é trabalhar sem você ter direito a, quando parar, você ter uma segurança, de fato, né? Porque o FGTS é que ajuda a gente. Quando sai do emprego, é aquilo ali que lhe segura por um tempo até você encontrar outra coisa. Imagina você idoso, né? Como isso é mais complicado. E para coroar essa reforma da Previdência, no texto enviado ao Congresso, a equipe de Bolsonaro propõe uma medida que vai permitir novas mudanças nas regras da Previdência e da Assistência Social, sem precisar de uma tramitação mais rigorosa na Câmara dos Deputados e Deputadas Federais e no Senado. Então vai ficar tudo muito auto-achanado, né? Vai ser bem facinho de aprovar as coisas. Nós conversamos com a agricultora Josefa Santos. Ela é de Simão Dias, em Sergipe, e deu a sua opinião sobre a reforma. Vamos conferir? E a gente fica triste quando a gente vê agora dizer a esse povo que vai suspender a idade da mulher para aposentar. Gente, pelo amor de Deus, a mulher trabalha dois tantos homens, e ainda ela ainda tem o filho, ela ainda amamenta o filho, e ela ainda não tem esse direito de se aposentar com 55. Pelo amor de Deus, tem hora que eu digo assim, eu digo, eu acho que os homens estão ficando com a cabeça meio ruim, não entendo qual é o trabalho da mulher e do homem do campo. R$900, tem muita gente que recebe esses R$900 e já está devendo todinho de remédio. Muitas vezes vai comprar um tênis, uma roupa para o filho, uma coisa, vai cuidar, fazer um exame. Então que já está tudo devendo tudo isso. E as pessoas não entendem, porque a mulher é que mais sofre com isso. O homem tanto faz, outro não adianta. É assim, né? A vida da mulher é aquela vida discriminada. Mas a gente tem que trabalhar para mudar isso. Não estou dizendo que as mulheres têm que estar batendo nos homens e pegando os homens. Agora, tem que fazer a gente lutar para a igualdade social, né? Antes de se desesperar com todas essas medidas, vamos a uma breve pausa. Mas no Muda a Estação, o assunto é duro, mas é essencial nos informar sobre os nossos direitos. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.